você dizer que ama ele, que é louca por ele. Imaturidade da sua parte, enganar um coração. Você não merece o perdão. Tá com ele pra esconder a sua carência, sua penitência. Você não merece o perdão. Tá com ele pra esconder a sua carência, sua penitência. Oh.